no São Paulo. E esse coração aí tá se fazendo de bobo, hein, nego? Ele gosta mesmo é de mim. E esse coração aí tá sendo ignorante pra me esquecer, São Paulo. Vai demorar. Vem swing do top. Mais romântico do Brasil. Top pra você na batida do seu coração. Outra vez a sua boca fala e o coração desmente. E aí, como é que você se sente? Só me conta como foi sem mim na primeira farra. Que deixou de beber, dirigiu por você até sua casa. Só me conta quem vai dividir contigo o último pedaço e outro lado do fone de ouvido. São Paulo! E esse coração aí tá se fazendo de bobo. Ele gosta mesmo é de mim. Esse coração aí tá sendo ignorante. Pra me esquecer vai precisar de um transplante. E esse coração aí, aí vai, tá se fazendo de bobo. Ele gosta mesmo é de mim. Esse coração aí tá sendo ignorante. Pra me esquecer. Ui, papai, vai demorar. Penso em mais romântico do Brasil. Só me conta quem vai dividir contigo o último pedaço e outro lado do fone de ouvido. E esse coração aí tá se fazendo de bobo. Ele gosta mesmo é de mim. E esse coração aí tá sendo ignorante. Pra me esquecer vai precisar de um transplante. De mim e se conhece.